Em destaque esta hora a comemoração do Dia Mundial do Ambiente pelo município de Oliveira do Hospital, com uma ação de sensibilização junto do comércio local sobre eficiência energética e gestão de resíduos. A Boa Nova esteve então no arranque desta sessão, onde José Francisco Rolo, vice-presidente da autarquia e também responsável pelo Pelouro do Ambiente, explicou esta ação e o porquê da mesma estar a acontecer. Hoje vamos fazer uma operação porta a porta na cidade, junto do nosso comércio. Vamos sensibilizar para a eficiência energética e sobre cuidados que cada um de nós como cidadãos e os comerciantes devem ter na gestão diária dos resíduos que são produzidos, particularmente embalagens, são produzidos nos espaços comerciais. Dizer-vos que estas coisas são pensadas e são integradas. As nossas escolas, felizmente, têm um conhecimento externo enquanto escolas, com o galardão, com a bandeira Eco-Escolas, ou seja, têm uma entidade externa que é a Associação Bandeira Azul da Europa, que reconhece as boas práticas ambientais das escolas e dos alunos, seja o agrupamento de escolas, seja a própria Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a própria Adepto Oliva. E o município também tem umas obrigações. Portanto, termos só o galardão, a bandeira, é uma parte. Para lá chegarmos temos que fazer trabalhos práticos, temos que dar a cara e fazer ações. Por isso é que o município também, só temos um galardão, é a COS21. Esta ação que acontece hoje em Oliveira do Hospital, com porta a porta junto dos lojistas. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, também participou na sessão de arranque desta iniciativa. Destacou a necessidade das pessoas terem uma consciência maior para com estas questões do ambiente. Hoje, como sabem, comemora-se o Dia Mundial do Ambiente. E hoje, nas notícias, hoje as histórias urbanas abrem as notícias todas com problemas do impacto ambiental e também dos atentados de Londres. Foram as duas notícias desta manhã. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte. Hoje, na Associação Ambiental Zero, o Sr. Presidente hoje dizia que nós temos uma pegada ecológica muito, muito grande e uma das maiores a nível mundial. O que quer dizer que nós, em Portugal, ainda precisamos de ter uma coisa que se chama educação ambiental. Como sabem, ainda temos que ter passos decisivos, temos feito muito, nos últimos tempos feito muito, esta nova consciência do nosso planeta, como vocês sabem, também ouviram falar com certeza nos acordos de Paris e com certeza nas escolas e os vossos professores falamos nisso, e agora até está em voga, porque o Sr. Presidente dos Estados Unidos quer-se retirar este acordo do Paris, dos acordos que foram firmados em Paris e que podem ter uma influência decisiva no mundo amanhã, não hoje. E por isso vocês também terem atenção nestas coisas por uma razão. Porque o mundo que nós temos a construir é o mundo da amanhã, não é o mundo de ontem. Precisamos que as pessoas tenham consciência e que podemos reciclar muitas das coisas que hoje se colocam hoje, que podem ser reciclados. Nós até não temos recursos, mas não temos recursos limitados. Oliveira do Hospital, que hoje assinala este Dia Mundial do Ambiente, conta também com o envolvimento de várias entidades, nomeadamente as escolas, o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, também a Escola Profissional Epto Oliva, este GO. Esta iniciativa é desenvolvida no quadro dos Objetivos da Agenda 21 Local, da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, da Associação Bandeira Azul, do Programa Eco Escolas, Programa Eco 21 e Programa Bandeira Azul.